Quem dorme perde, boy. Meu parceiro Cocas, Cabo Móveis, cara de Arapiraca, Bora Neto, divulgações. Meu parceiro Ivan Postino, da minha Agostina, minha Bahia. Portal do Arrocha. Que mulher maravilhosa, ela é linda demais. Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz. É zainha do vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. Porque ela está também. Foi o dom que Deus me deu. Canta pra você, meu bem. Ela monta no cavalo e me convidou também. É zainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. É zainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. É zainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meu patrão, Clécio Inovare. Meu parceiro Diego Cé, agora de Paulo Afonso, minha Bahia. Demais. Meu parceiro é Sudrix, Itabaiana.